não fiz. Ao ignorar, eu sei que ela me domina no primeiro olhar. Fosse o quê? Te sucumbir, a conhece a ti mesmo? Eu me conheço bem. Sou qualquer lugar, bem. Às vezes eu me esqueço e fijo que não fiz. Ao ignorar, eu sei que ela me domina no primeiro olhar. Delirão, down, down, delirão, down, down, delirão, down. Com meus sonhos, como ninguém. Down, down, down, down, down, down.